Me acordei com os tiros. Os homicídios aconteceram no bairro Jardim Porto Alegre, periferia de Alvorada, na região metropolitana. É muito duro, né? Para as mães, né? Esses filhos estão nesse mundo aí, né? O crime chocou o Jorge e a irmã. Eles ouviram toda a ação dos bandidos que levaram as vítimas até o local da execução. Diretamente de Alvorada, em meia chuva de bala, que é o berço do crime, invadindo a agência bancária, explode os caixa eletrônico, dinamite tá na mão, pega as notas manchadas com os malotes, sai a milhão, cidade líder de homicídio no Rio Grande do Sul. Pra cada 100 mil morre 44,1. Violência que se alarma, no centro escorre a lava, o vulcão é a perifa que explodiu cheio de lágrimas. Tem maconha, crack, álcool, tabaco e cocaína, nas vilas comércio a mil, nos botecos e nas esquinas. Tem sangue escorrendo, corpo furado, crivado de bala, outra mãe chorando, vendo seu filho tirado na calçada. Nas escolas falta merenda, chão quebrado, teto mofado, mas tem dinheiro pra campanha dos putos engravatados. São eles que merecem os furos de estanho no peito, a faca rasgando a jugular do julgamento. Hospital sem atendimento, médico e equipamento, superlotação, o corredor da morte brasileiro. Enquanto isso, Denark comemora outra pressão. Pros filhos da puta fardado, mais um dentro do camburão, lotando a cela do Central ou do Charqueadas. Tem mano que vai pro crime sabendo que a fita é errada. Cansou de pedir esmola pra botar o rango na mesa. O ferro faz o adianto, roubando da realeza. Burguês, filho da puta, que crescer berço de ouro. Rouba da favela e tá na Suíça o teu tesouro. É teu filho que chapa na avenida, tira a racha, dá de frente com poste, louco de bala e de cachaça. Minha letra é só o ódio por toda a vida guardado, acumulado, envelhecido, a causa do descaso. Tamo sobre as ondas do crime, então sente a revolta, a narrativa é agressiva e no rap nós incomoda. Sobre as ondas do crime que nasce num mar de sangue, divergentemente o ódio retorna igual bumerangue. Atropela, igual de tsunami, te joga do bang jump. Já era, perdeu a guerra, guerreiro, não tem revanche. Sobre as ondas do crime que nasce no mar de sangue, divergentemente o ódio retorna igual bumerangue. Atropela, igual de tsunami, te joga do bang jump. Já era, perdeu a guerra, guerreiro, não tem revanche. Aqui o crime fala mais alto, a molecada descendo o asfalto, balas traçante quebrando as vidraças, invadindo e tomando as agências de assalto. Fica quieto, fala baixo, já vai pro esculacho. Só um de 12 rasgando teu peito, já era, cuzão, vai dormir com o diabo. A guerra do tráfico vem primeiro, aqui no sul quem comanda é o dinheiro. Pega tuas dragas, cabeça de lata, protege a quebrada, tu vai pro bueiro. Os amigos são traiçoeira, amizade vale uma lote. Não se confia nem na própria sombra, tu faz tua ronda ou te tromba com a morte. E nesse rank nós estamos no topo com a força, ela segue levando os irmãos. Vários panaca iludido naquela vidinha de um dia querer ser patrão. Um quilo de fumo, umas gramas de pó, respingo de solda e nos balé sucesso. E outro pivete que acaba crivado, achando que o crime vai trazer progresso. Aí, guarda pra vida, que é alvorada, vagabundo. Não é novela, minissérie, diferente do teu mundo. Playboyzinho engomadinho que vive na zona sul, sempre estufado de bala nas raves, rodeado de puta, vai tomar no... Sente o veneno que escorre na ponta do cano do menor que cresce sem pai, que encontrou a esperança na rua com ferro na cinta, tá querendo mais. Vai pro arrebento na febre e no gás, tem a cadeia pra ele tanto faz. Pra ganhar conceito, pra ganhar respeito e entrar pra quadrilha virou satanás. Sobre as ondas do crime iludido, pagando de estrelas, achando bandido. Por dentro das vilas plantando a discórdia com ódio na veia, os peitos tupidos. Já era, perdeu a chance, agora só resta o gosto do fel. Corpo cripado, destino enterrado, a 7 palmos distante do céu. Sobre as ondas do crime que nasce num mar de sangue, divergentemente o ódio retorna igual bumerangue. Atropela, igual de tsunami, te joga do bang jump. Já era, perdeu a guerra, guerreiro, não tem revanche. Sobre as ondas do crime que nasce no mar de sangue, divergentemente o ódio retorna igual bumerangue. Atropela, igual de tsunami, te joga do bang jump. Já era, perdeu a guerra, guerreiro, não tem revanche. Mas eles aqui não pode, não, nem abrir uma janela e nem nada, né? Vai debatido, né? O crime aconteceu bem no horário em que os moradores saíam de casa para trabalhar. De acordo com testemunhas, os assassinos mandaram que todos saíssem da rua. Depois disso, se ouviu uma sequência de tiros. De acordo com a polícia militar, as vítimas não moram nesta região.